Senhor, Oceano 6258, boa noite. Oceano 6258, este é o controle Salvador, meu cordial. Vamos ajustar agora 10012, descer para altitude de 2000 pés, direto Duna para o ILS. Câmbio. Direto Duna 2000 pés, time 12, por gentileza, perdemos contato com o centro, você pode me ajudar? Positivo. Portugal 019, on the ground at 33, lift by right and call ground 121-19. Next flight, 121-19, call 019, one right, coming in. Portugal 019, vacating 10. Portugal 019, taxi via Alpha Juliet to gate 11. Via Alpha Juliet to gate 11, Portugal 019, good night, come in. Duna 704, Duna, localizador e aproximação para pouso. Cheque o trem e chame a torre. 11895, câmbio. 395, 1714. para 714, final, baixado e travado, avistando. Muito bom, vamos trocar frequência, câmbio. Obrigado. Torre Salvador, gol 1714, estamos a uma milha para o marcador externo, baixado e travado, avistando. 714, vento 070 graus, 07 nós, autorizado, pouso, estou. Livre pouso, gol 1714. Azul 4107, meu cordial, este é o controle Salvador. Ajuste agora 10112 e desça para a altitude de 2000 pés. Gire à esquerda, voe tuna direto para o ILS, câmbio. Podia confirmar o vento pro 1714? 060 graus, 08 nós. Prato. Boa noite, 05 Salvador, meu cordial. Ajuste agora 1012 e desça para a altitude de 2000 pés. Foi direto Duna, é o número 5 para pouso à sua frente. O voo da Azul 4107 é o número do voo, passando 16.800, descendo também para 2000, voando Duna, câmbio. Descendo para 2000, vamos Duna, boa noite, cara. No 4, Solos 39, direita, Solos 219. Direita 219, gol 17 no 4. Luciano 6258, está passando 4.400 para 2.000, 10 milhas para Duna, ILS autorizado, câmbio. Autorizado, X-Ray, 6258, braço. Salvador, Guardião, 01. Prossiga, Capitão Guardião 01. Alô, Salvador, boa noite, voa no 7 no 4, me manda. No 7 no 4, vai ter que ser a via Alfa Juliette para o gate 02. Alfa Juliette 02, voa no 7 no 4. 0606, está agora 22 milhas para Dona, altitude 7.700, livre ILS, câmbio. Autorizado ILS, Dona 606. Guardião 01, prossiga para a rotatória de Simões Filho. Chegará a rotatória, 01. Afirmo. Vai manter ainda 1.000 pés ou já iniciou a descida para 500 pés? Desceu para 700. Positivo. Tem uma sequência agora de 4 aeronaves para o ILS. A primeira aeronave da Avianca Oceanair, está 4 milhas para passagem sobre o externo. Deu 500 da aeronave. Oceano 6258, Duna, localizador em aproximação. Reduza, cheque o trem. Para sua informação, helicóptero do valoroso grupamento aéreo da Polícia Militar do Estado da Bahia, ao norte de Simbra, 700 pés voando para a rotatória, não vai interferir com a sua aproximação. Chame a torre, 11895, Oceano 6258. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Salvador Oceanair 6258, final, visual. Muito bom, vamos trocar de frequência? Oh, desculpa, fiz de novo, bom, fez, eu fiz de novo, obrigado. Guardião 01, agora a torre, 11895, Guardião 01. Gol 1606, inicie redução de velocidade agora para 210. Redução de 210, na 606. Azul. 4107, velocidade 220. 2209, azul, 4107. 5-8, trem baixo checado. Oi, Salvador, cordial, boa noite, Guardião 01. Guardião 01, confirmando, vai prosseguir pouso, Salvador. Ok, vou estar parado, rotatória, primeiro pouso, Mato Grande. E a porta curta final, pode criar agora no 01. Porta na curta final, 01. Azul 4107, passa 6.500 para 2.000. Distância para a Duna, 17 milhas, livre LS. Livre LS, azul 4107. 0 graus, 0,69. Obrigado. 606, complete redução para velocidade de aproximação, cheque pré-pouso, localizador ILS autorizado, cheque trem torre 1-1-8-95, ou 606. Redução torre 1-1-8-95, 606, Boronim. Meu cordial, a frequência 1-1-8-95, câmbio. 1-1-8-95, boa. Oh. Meu nome é 258, solo de 4 e 5, direita, solo 1-2-9. 209, meu 2-1, tráfego avistado, 2070 graus, 069, já ponto, solo controlado, 4 graus. Já para solo controlado, 1-1-0. 8 milhas para a Duna, livre, aproximação, ILS, câmbio. Afirmo, reduzindo 2-1-0-9, a posição. Corretíssimo. Do ILS X-Ray 1-0. Boa noite, boa noite, formarei pista livre. Pensa com a 0-6-0-6. Táxi Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette 07, 6-2-5-8. Guardião 01, sem interferir com o estão no 0, que sem cruzar o estão no 0 é ponto solo controlado. Sem interferir com o estão no 0 é ponto solo controlado, Guardião 01. Grau, suporte, Portugal 09. Go ahead. Já chegamos aqui ao gate há 11 minutos e consegue concretar com o serviço de chão do aeroporto, porque não tem ninguém aqui na manga para encostar o avião. Ok, iremos entrar em contato. Agradecido. Sempre pouso pista na 0, igual na 606. Azul 4107, Duna localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem e chame a torre. 1-1-8-9-5, câmbio. 1-1-8-9-5, Azul 4107, obrigado, boa noite, bom final de semana. Boa. Torre Salvador, boa noite, Azul 4107. 7.8 milhas, pista 1-0. 4107, formarei pista livre. Gente, 4107. Padrão 01, considerando só os 49 no corte de frequência. No 606, solo 50, direita, solo 2109. Solo 209, 606, para Paulo Salvador, boa noite, Gol na 606, ele pronto. Gol na 606, ataque de Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette para o 05, na 606. Boa noite, Alta 3152. 3152, Maceió 330, pronto. Pronto. 3152, Maceió, autorizado 330, via UP, UISC 58. Decolando no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.8, acione 5137. Confirmar, por gentileza, a frequência do motor. 119.8. Sente autorizado conforme Maceió no 330, decola do sistema 0, curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, após a periódica 58, aciona 5137, 119.8, o controle é o TAN 3152. 3152, procedimento correto, responde plano para puxar acionamento. Estará quando pronto. 1895, então edição, boa noite, 05, obrigado, uma boa noite. Boa. Torre, boa noite, 05, estabilizado, sinal ILS X-Ray, down no zero. Boa noite, 05, boa noite, forma aí, pista livre. Sente, aguardando pista livre, boa noite, 05, forma de baixo, travou. Boa, 838-91-198, Alfa. 3891, este é o controle Salvador, meu cordial, prazer falar. Ajuste agora 10, 12, desça para 5000, Bonf, chegada Bonf, pista 10, câmbio. Solo 53, direita, solo 121-9. Direito 219, azul 4107. Uma boa noite. Sol Salvador, boa noite, azul 4107. 4107, vai taxiar via Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette 01, azul 4107. Contra-me, Salvador, autoriza direto pelo para o TAN 3891. Autorizado pelo 3891. Copiou? Direto pelo, tá? 3-2. Nós autorizado pouso, pastor. Autorizado pouso, 990, boa noite, 05. 705, solo ao 56, direita, solo 219. 219, 185. Taxi Alfa reportar antes do Taxi Juliette. Alfa está a 29 milhas, altitude 9.400 pés. Desça sem restrições até 2.000. Sem restrições, 2.000, 1.200, 3.200. Fiat, reporte pronto então, 35.3152. Sistema ativo autorizado, chamará quando pronto para o táxi. Testão, está livre, puxa, após táxi. Conecte com a equipe de solo para efetuar o pushback. De modo que a entrada do gate 6 fique livre para a entrada de uma aeronave, ok? Ah, sim. Vou informar aqui, pessoal. Obrigado. Dono 805, vai manter a posição antes da Juliette? Afirmo, 805. Confirmando 1805 para manter a Ancha Juliette. Afirmo, o gate que o senhor irá conseguir está ocupado no momento, aguarde um instante. Ancha da Juliette, Gol 805. Positivo, agora.